1.54 As relações entre José e Jesus. Há bastante tempo que gosto de recitar uma comovedora invocação a São José que a própria Igreja nos oferece entre as orações preparatórias da missa. José, varão bem-aventurado e feliz, ao qual foi concedido ver e ouvir a Deus, a quem muitos reis quiseram ver e ouvir e não viram nem ouviram, e não só vê-lo e ouvi-lo, mas trazê-lo nos braços, beijá-lo, vesti-lo e guardá-lo. Rogai por nós. Esta oração servir-nos-á para entrar no último tema que hoje vou tocar, na convivência íntima e carinhosa de Jesus com José. Para São José, a vida de Jesus foi uma contínua descoberta da sua vocação. Recordámos acima aqueles primeiros anos cheios de circunstâncias aparentemente contraditórias. Glorificação e fuga, majestade dos magos e pobreza da gruta, canto dos anjos e silêncio dos homens. Quando chega o momento de apresentar o menino no templo, José, que leva a modesta ofrenda de um par de rolas, vê como Simão e Ana proclamam que Jesus é o Messias. Seu pai e sua mãe o viram com admiração, diz São Lucas. Mais tarde, quando o menino fica no templo sem que Maria e José o saibam, ao encontrá-lo de novo, depois de o procurarem 3 dias, o mesmo evangelista narra que se maravilharam. José surpreende-se, José admira-se. Deus vai-lhe revelando os seus desígnios e ele esforça-se por compreendê-los. Como toda a alma que quer seguir de perto Jesus, descobre logo que não é possível andar com passo ronceiro, que não pode viver na rotina. Porque Deus não se conforma com a estabilidade no nível conseguido, com o descanso no que já se tem. Deus exige continuamente mais, e os seus caminhos não são os nossos caminhos humanos. São José, como nenhum outro homem, antes ou depois dele, aprendeu de Jesus a estar atento para conhecer as maravilhas de Deus, a ter a alma e o coração abertos.